Deitado no chão, vi o clarão da lua, o brilho das estrelas, pessoas na rua. Desse momento em diante eu resolvi mudar. Espero que Deus possa me perdoar. Deitado no chão, vi o clarão da lua, o brilho das estrelas, pessoas na rua. Desse momento em diante eu resolvi mudar. Espero que Deus possa me perdoar. Anjo da morte, por favor, escuta meu apelo. Tô chorando por dentro, tendo minha mãe em desespero. E eu quero consolar e dizer que tá tudo bem, mas engasgado com meu sangue a fala não vem. Rodeado de pessoas e caindo na pista, pior hora da vida pra se sentir artista. Jamais queria estar passando essa situação. E o traidor que atirou era quase irmão. Vejo minha mulher, minha filha descabelada em pranto. Sei que vive errado e que Jesus Cristo é santo. Rompeu o cordão de isolamento. Era meu irmão, me abraçou e falou baixinho: vou te vingar, irmão. Novamente eu quis falar e agonizando eu não consigo. Irmão, eu tô vivo e vendo o assassino que tá ali me olhando, desejando o meu fim. Queria apontar e mostrar quem foi o Caim. Nossa, mano, que puta, pô. Eu caí daqui no chão, mano. Infelizmente, jamais pensei que você acabaria com meus sonhos, direito de viver. Quantas vezes por você o que não faria por ninguém. Fui seu guardião, amigo, e hoje veja bem. Eu caí daqui no chão, implorando pra viver, e você aí me olhando, esperando eu morrer. Não entendi o porquê, pra que tanta crueldade. Até já matei por você, e hoje vem na pilantragem. Que chegou de mansinha, apertando a minha mão. Pude ver no seu olhar, não era boa intenção. Deu um abraço apertado como de despedida. Quando virei as costas, será o fim da minha vida. Anjo da morte é meu fim, porque contra isso eu luto. Fique entre o céu e o inferno, o caminho é curto. Deitado no chão, vi o clarão da lua, o brilho das estrelas, pessoas na rua. Desse momento em diante eu resolvi mudar. Espero que Deus possa me perdoar. Deitado no chão, vi o clarão da lua, o brilho das estrelas, pessoas na rua. Desse momento em diante eu resolvi mudar. Espero que Deus possa me perdoar. Tá se fazendo de coitado agora, né? Você nem era tão santo assim. Vejo em seus olhos, a alma grita em desespero. Inocente você, que já matou pelo dinheiro. Então reflita, enquanto luta pela vida, mesmo sabendo que a batalha é perdida. Brincando com a morte, bate no peito, o que no crime era forte. Agora seja homem e respira, aproveita o último fôlego de vida. Se arrependeu não dá mais tempo, só deixou dor e sofrimento, uma rotina cansativa que vai acabar. O maluco era pilantra, tinha medo que matar. Vai, atirando as biqueiras, irmão. Os malucos sentam madeira, uma pá de molecada no veneno aí, ó. Desse jeito, ó. Adorou dinheiro fácil, se sentia o maior. Apavorava as vítimas, era sem dó. Seu coração batia forte, muita adrenalina. Sorria, tocando tiro com os polícia. Ladrão psicopata, de coração gelado, que na madrugada parecia o diabo. E na coletividade com os falsos verdadeiros, traiu vários irmãos, pelo dinheiro. Vejo vários assistindo o seu desespero. Ô mano, cola aí, que hora que vai ser o enterro desse sua cara? Sua filha olhando, não vai sentir sua falta. Família pra você, eras puta. Nas barcas, já foi considerado. Hoje caído no chão, vai morrer como safado. Quem atirou teve motivo, viciando em várias drogas deu perdido. Não vem pagar de santo aí, bandido. É de perdão pra Deus e vem comigo. Deitado no chão, vi o clarão da lua, o brilho das estrelas, pessoas na rua. Desse momento em diante eu resolvi mudar. Espero que Deus possa me perdoar. Deitado no chão, vi o clarão da lua, o brilho das estrelas, pessoas na rua. Desse momento em diante eu resolvi mudar. Espero que Deus possa me perdoar. Perdoar.